sobe, canta aí, vem. Eu espero a todo instante ver o teu sorriso. Me desespero quando você não está comigo. Não dá mais pra ficar nenhum minuto sem o teu carinho. Preciso te encontrar para sentir que não estou sozinho. Onde você está? Porque no telefone me deu um sinal, ao menos um recado na caixa postal. Eu não me acostumei a ficar sem você. Onde você está? Porque não aparece pra dizer um oi? Um faz cinco minutos que você se foi. É tempo demais pra eu ficar sozinho. Baixa o nome. Quando a gente encontra um amor, a gente muda. Alô, Binho! A gente para com as noitadas sem sentido. Quando a gente encontra um amor, a gente cuida. A gente já não quer saber de amor bandido. Meu coração se apaixonou, tomou juízo. Não precisa procurar outra paixão. Você tem tudo que eu gosto e que eu preciso. Com você eu já não sinto solidão. E quando amor invade o coração, a gente vê na hora. A gente faz amor de vez em quando chora. Só de imaginar que você foi embora. Meu amor, eu sei que toda vida eu fui um cara à toa. Vivendo com alguém eu tinha outra pessoa. Eu traí, deixei sentindo tanta mágoa. Com você agora é diferente. Sou fiel até debaixo d'água. Sou fiel até debaixo d'água. Quem gostou faz barulho aí. Só tá começando, hein? Sextou, bebê. Ai, Genomelo. Já pode beber ou tá cedo? Xixi.